posso cantar. Eu só posso cantar. Eu só posso cantar e ver o mundo girar. Todo fagueiro por ser brasileiro. Posso cantar. Eu só posso.